Olá, boas, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizu Navratilovo Spring Matsukai. E eu sou a voz. Voce che deve suonare tutto questo presto. Voce poverina, poverina voce, che bárbaro momento. E depois de exibir meus dotes italianos, a gente começa essa edição especialíssima do programa, edição de número 98. A gente está prestes a fazer a centésima edição do programa, o nosso centenário, né, do programa Lixeirinha. Faz 100 anos que a gente está aqui na Rádio Unifran FM, ao vivo. A gente apresenta o programa ao vivo. Tô brincando, né? Quase completando 2 anos também de programa, né? É verdade. O programa estreou dia 17 de agosto de 2011. E a gente tá prestes a fazer um programa especialíssimo, que vai ser o de edição de número 100 e, ao mesmo tempo, comemorativo de 2 anos de Lixeirinha. Programa mais carismático da rádio hoje em dia, né? Com o casalzinho mais supimpa do mundo, né? Hoje eu não vou falar muito, não, porque eu tô meio com dor de cabeça. Eu tomei uns Gardenal aqui antes do programa, não tô muito legal. Mas os efeitos colaterais não foram bem os esperados. Mas a gente preparou um programa especialíssimo para vocês, ouvintes, e eu não quero ficar repetindo. Então vamos de música, né? A gente vai ouvir no primeiro bloco, nesse primeiro bloco, a Andrea Dias tocava na banda Dona Zica e na banda Glória depois. Aí ela resolveu que ela tinha que fazer um trabalho solo, né, por ela mesma. E começou a fazer as coisas sozinha. Ela se formou na Universidade Livre de Música Tom Jobim em 1994. Em 2008 ela lançou seu primeiro disco solo, disco que faz parte de uma trilogia que ela chama de Trilogia da Minha Cabeça. Em 2010 veio o volume 2 da trilogia. E em 2013 ela lançou o que acabou de lançar, né, o disco chamado Pelos Trópicos. A gente vai ouvir uma faixa do primeiro disco, uma do segundo disco e duas de Pelos Trópicos, do terceiro disco. Ainda não tem previsão do lançamento do fechamento da trilogia, que seria o volume 3. Ela mesma diz que não sabe mais como chamar a trilogia. A Andrea é uma pessoa muito foda, assim, uma artista que corresponde às expectativas. Pra mim é tipo a Amanda Palmer brasileira. Feministona, assim, também. Revoltadona, revolta. Como ela mesma diz, ela vai levando a vida na cadência da decadência. Yes. Então a gente vai ouvir a primeira faixa do volume 1 da trilogia da cabeça da Andrea Dias, Libido. A segunda faixa, Mulher. A terceira, Feliz e Mareado. E a quarta, a faixa título do disco de 2013, Pelos Trópicos. Lembrando que as duas últimas são desse disco que acabou de ser lançado. Bacana. Então, vamos de som, né? Espero que vocês gostem e daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não sai daí. Desespero, me entrego, desmantelo. salta pelo vestido. Pinta a borda, deita e rola, turbinada, ela decola, solta, sola. Minha libido teima, queima, rasga a carne e salta pelo vestido. Pinta a borda, deita e rola, turbinada, ela decola, solta, sola. Minha libido. Thank you. Deus que me fez assim. Deixa o corpo amolecer, requebre no balanço desse nosso iê iê iê, deixando a mente limpa para o zen prevalecer. Com a cabeça pendurada no pescoço, vamos dançando que é só pele e osso. Com o juízo todo atrapalhado, vamos balançando feliz e mareado. Iê iê iê iê. Pode acontecer, entre no molejo e deixa o corpo amolecer. Requebre no balanço desse nosso iê iê iê, deixando a mente limpa para o zen prevalecer. Com a cabeça pendurada no pescoço, vamos dançando que é só pele e osso. Com o juízo todo atrapalhado, vamos balançando feliz e mareado. Pelos trópicos. Cheirinha. Hoje eu lembrei de você.